está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e procurando sempre trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquelas músicas, aquele repertório que você já não ouve mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoras.com para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais e sugestão para o especial do mês. Especial do mês. Elis Regina Carvalho Costa nasceu em Porto Alegre em 17 de março de 1945. Pelo seu jeito agitado, recebeu diversos apelidos. Pimentinha, dado por Vinícius de Moraes, Heliscóptero, apelido criado por Rita Lee, e Lilica. Recebeu diversas influências responsáveis por criar sua personalidade artística. Entre os que lhe influenciaram estão Edith Piaf, Carmen Miranda, Laurindo Almeida, Nancy Wilson, Billie Holiday e Ângela Maria. O nosso especial do mês hoje focaliza Elis Regina. E vamos ouvir na abertura Redescobrir, do Gonzaguinha, e Soneto da Separação, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Descobrir o doce no lamber das línguas, redescobri o gosto e o sabor da festa. Vai o bicho homem, fruto da semente, renascer da própria força, própria luz e fé. Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós. Somos a semente, ato, mente, voz. Não tenha medo, meu menino povo. Tudo principia na própria pessoa. Vai como a criança que não tem. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco, como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente, fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente. De repente, foi uma intérprete conhecida por sua presença de palco, voz e personalidade. Elis Regina foi considerada por muitos críticos, comentaristas e muitos músicos a melhor cantora brasileira de todos os tempos. Com o sucesso de Falso Brilhante e Transversal do Tempo, ela inovou os espetáculos musicais no país e era capaz de demonstrar emoções tão contrárias, melancolia e felicidade, numa mesma apresentação ou numa mesma música. Como muitos outros artistas, Elis surgiu dos festivais de música na década de 1960 e mostrava interesse em desenvolver seu talento através de apresentações dramáticas. Seu estilo era altamente influenciado pelos cantores do rádio, e essas influências formaram sua personalidade artística. Aqui Elis nos fala sobre a influência que Ângela Maria exerceu sobre ela. Comecei a minha carreira de cantora imitando descaradamente, com extrema felicidade, que eu confesso isso a Ângela Maria. Até hoje, em certos momentos das minhas apresentações, eu saco na minha voz a voz da Ângela Maria e tenho um profundo orgulho disso. E a Ângela Maria é realmente, para mim, a maior cantora que o Brasil já teve. Vamos ouvir do álbum Transversal do Tempo, Cartomante, de Vitor Martins e Ivan Lins, e na sequência do álbum Falso Brilhante, Como Nossos Pais, do Belchior. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos. Não ande nos bares, esqueça os amigos. Não pare nas praças, não corra perigo. Não fale do medo que temos da vida. Não ponha o dedo na nossa ferida. Ah. Nos dias de hoje, não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço. Já está escrito, já está previsto, por todas as videntes, pelas cartomantes, tá tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Estamos chegando daqui da mim, e de todo lugar que se tem pra partir. Estamos chegando daqui, dali, de todo lugar que se tem pra partir. Estamos chegando daqui, dali. Enquanto outras cantoras contemporâneas, como a Maria Bethânia, se especializado e surgido em teatros, ela deu preferência ao rádio e à televisão. Seus primeiros discos, iniciando com Viva Brotolândia, em 1961, refletem o momento em que transferiu-se do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro e que, por exigência do mercado e mídia, mudou-se para São Paulo em 1964, onde ficaria até a sua morte. Logrou sucesso com os espetáculos O Fino da Bossa e encontrou uma cidade efervescente onde conseguiria realizar seus planos artísticos. Em 1967, casou-se com Ronaldo Boscoli, diretor do Fino da Bossa, e ambos tiveram João Marcelo Boscoli. Elis Regina aventurou-se por muitos gêneros da MPB, passando pela bossa nova, o samba, o rock, ao jazz, interpretando canções como Madalena, Como Nossos Pais, O Bêbado e a Equilibrista, Querelas do Brasil, que ainda continuam famosas e memoráveis. Registrou momentos de felicidade, amor, tristeza, patriotismo e ditadura militar no país. Vamos ouvir de Ronaldo Monteiro e Ivan Lins, Madalena, e do álbum Transversal do Tempo, Querelas do Brasil, de Aldir Blanc e Maurício Tapajós. papo@arquivosonoros.com. Para! Brasil, SOS ao Brasil. Tinhorão, Urutu, Sucuri, o jovem sabiá, Benti. Desde os 11 anos, apresentava-se na Rádio Farroupilha cantando. Fez parte do elenco fixo da emissora, onde trabalhou por algum tempo. Em 1959, assinou o primeiro contrato profissional na Rádio Gaúcha e no ano seguinte foi para o Rio de Janeiro. Em 1961, lançou seu primeiro LP, Viva a Brotolândia, com Calypsos e Rocks. Cantou no Beco das Garrafas, Reduto da Bossa Nova, onde teria aprendido com um bailarino americano, Lenny Dale, a célebre coreografia que lhe rendeu o apelido de Hélice Regina. Contratada pela TV Rio, passa a trabalhar ao lado de Jorge Ben, Simonal e outros. Substituindo Baden Powell numa apresentação no Teatro Paramount, em São Paulo, Jair Rodrigues cantou pela primeira vez ao lado de Hélice Regina. Em seguida, gravaram juntos o álbum Dois na Bossa. Foi ao lado de Jair Rodrigues que apresentou um dos programas musicais mais importantes da música brasileira, O Fino da Bossa, estreado no dia 19 de maio de 1965 na TV Record. O programa seria responsável pelo lançamento de diversos artistas e sucessos como Canto de Ossanha, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, Louvação, de Gilberto Gil e Torquato Neto, e Lunique 9, de Gilberto Gil. Após sua morte, em 1982, decorrente de overdose de drogas, foram lançados discos com gravações inéditas e coletâneas. Foi homenageada em 1995 no Prêmio Sharp de Música. Vamos ouvir Aos Nossos Filhos, de Ivan Lins e Vitor Martins, e Falei e Disse, de Baden Powell e Paulo César Pinheiro. Perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço, os dias eram assim. Perdoem a falta de abrigo, perdoem a falta de amigos, os dias eram assim. Perdoem a falta de folhas. Perdoem a falta de ar. A falta de escolha, os dias eram assim. Eu acho que as coisas não se acabam aqui. Isso aqui é uma passagem, entende? A gente vem pra cá porque tem que melhorar, entende? A gente vem pra cá pra isso mesmo, pra ficar um tempo aqui fazendo coisas, acrescentando uma bagagem grande a gente e as pessoas, e pra depois ir pra uma outra, entende? E transar uma vida melhor, Puma, porque realmente só essa eu acho que não tinha sentido, entende? Se fosse só isso, não tinha sentido. Agora, eu acredito que não é só isso. Mas é, de qualquer forma, é muito triste as pessoas só saberem que a gente gosta delas depois que elas se foram. Mulher, se não criasse você, ele próprio custava crer. Mas só que tem que não dá pé você ser a mulher de quem Vinícius falou. Agora cada qual no seu lugar. Não tem nada se a jogada dela é ver a lua em vez de um lar. Pureza é um nome de mulher. Ah, que pena que me ser mais Teresa mulher, mulher. Se Deus não criasse você, ele próprio custava crer. Mas só que tem que não dá pé você ser a mulher de quem Vinícius falou. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço, à beira-mar, o sol já vai caindo. Ao longo de sua carreira, cantou músicas de compositores até então desconhecidos, como Milton Nascimento, Ivan Lins, Renato Teixeira, Aldir Blanc e João Bosco, ajudando a lançá-los e divulgar suas obras, impulsionando-os no mercado musical brasileiro. Entre outras parcerias, é célebre o dueto que teve com Jair Rodrigues, Tom Jobim, Simonal, Rita Lee e Chico Buarque, que quase foi lançado por ela, não fosse Nara Leão tê-lo gravado antes. Tornou-se conhecida nacionalmente quando, em 1965, foi considerada a grande revelação do festival da TV Excélsior, cantando Arrastão, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Tal feito lhe conferiu o título de primeira estrela da canção da música popular brasileira, na era da TV. Vamos então ouvir Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, em Águas de Março de São José. E tem jangada no mar, ei, ei, ei, hoje tem arrastão, e todo mundo pescar. Chega de sombra e João Jobim. Olha a arrastão entrando no bar sem fim. É meu irmão, me traz de Iemanjá pra mim. Olha a arrastão entrando no bar sem fim. Pra mim, minha Santa Bárbara, me abençoa. Quero me casar com Janaína. E puxa bem devagar. Já vem vindo arrastão. É a rainha do mar. Vem, vem na rede, João, pra mim. Olha, me vê o nosso tempo. Nunca jamais se viu tanto fechado.

como se fosse um instrumento, na Ordem dos Músicos do Brasil. Ao longo de sua carreira, passou pelas gravadoras Continental, 1961, 1962, CBS, 1963, Philips, atual Universal Music, 1964 a 1978, WEA, 1979-1980, EMI Odeon, 1980-1981 e Som Livre, 1981-1982. Elis Regina morreu precocemente em 1982, com apenas 36 anos, deixando uma vasta obra à música popular brasileira. Embora haja controvérsias e contestações, os exames provaram que havia morrido por conta de altas doses de cocaína e bebidas alcoólicas. O fato chocou profundamente o país na época. Vamos ouvir Tatuagem, de Chico Buarque e Rui Guerra, e O Paneguinho, de Jean Francisco Guarnieri e Edu Lu. Feito cruz nas tuas costas, que te retalha em postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Eu quero ser a cicatriz risonha e corrosiva marcada a frio, a ferro, a fogo, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes que te rabiscam o corpo todo. Hum. ti. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Eu sou uma pessoa altamente insegura, eu não aguento a minha insegurança. Você acha que eu sou homem suficiente para me encarar sozinha com um terapeuta? Na minha cabeça, você sabe o que é isso aqui? Eu dei alta para minha terapeuta, coitada, ela ia enlouquecer. E depois eu vou ficar segura, de repente eu não canto, olha a minha insegurança. Por isso é que as pessoas acham que eu sou antipática porque eu não encaro. Não é não, bicho, é que eu sou vesga. É meu saco que nego vai sacar que eu tô vesga. Morro de vergonha e fico disfarçando. Assim. Eu sou a rainha do disfarce. Por que que eu não sou mais alta? Eu tenho 1,53m, se tivesse 1,63m eu estava satisfeito. Meu problema são 10 centímetros, não é nunca, assim. Fiz vários shows, vários discos e vários filmes. Não vejo graça em outras coisas como eu vejo graça em cantar. Nem ter filho é mais importante que cantar, pode crer. No palco eu boto minhas coisas para fora, solto os demônios. Assim era Elis Regina, movida a emoções. Na sequência, vamos ouvir Pois É, de Chico Buarque e Tom Jobim, e Triste, de Tom Jobim. Pois é, fica o dito e redito por não dito, e é difícil dizer que ainda é bonito cantar o que me restou de ti. Daí, nosso mais que perfeito está desfeito, e o que me parecia tão direito caiu desse jeito sem perdão. disfarçar minha dor, já não consigo dizer que nós somos bons amigos. É muita mentira para mim. E enfim, hoje na solidão, ainda custo a entender como o amor foi tão injusto pra quem só lhe foi dedicação. Pois é. Agora, o braço não é mais o braço erguido num grito de gol. Agora o braço é uma linha, um traço, um rastro espelhado e brilhante. E todas as figuras são assim, desenhos de luz, agrupamentos de pontos, de partículas, um quadro de impulsos, um processamento de sinais. E assim, dizem, recontam a vida. Agora retiram de mim a cobertura de carne, escorrem todo o sangue, afinam os nossos enfios luminosos. E aí estou, pelo salão, pelas casas, pelas cidades, parecida comigo. Um rascunho. Uma forma nebulosa feita de luz e sombra. Como uma estrela. Agora eu sou uma estrela. Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Tua beleza é uma leão. Demais pra um pobre coração. Para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião, demais pra um pobre coração. Para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Assim fechamos mais um bate-papo musical, hoje com o especial do mês, focalizando Elis Regina atendendo ao pedido da Geni de Abreu, do Rio de Janeiro. Quero agradecer a companhia e a presença de vocês comigo até agora Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los também a divulgar nosso programa, nossa emissora, convidá-los a par comigo pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais e sugestão para o especial do mês. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.